da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Se deixar que eu explodir, não venha me acusar, pois não sou Osama Bin Laden programado para matar. Mas pode acreditar, quando muito choro escutar, diz que está vindo as nuvens, não adianta disfarçar. A verdade vai estar estampada no seu rosto, o diabo vai pedir sua cabeça, seu pescoço. Ah, é osso, com sufoco, parece até que estou louco. Moleque cheirando cocaína, vai morrendo pouco a pouco. O diabo sempre sorrindo, pegando os copos e suindo. Mas eu ouço gritos, o que é isso? Moleque era miserável, que matou mais de 6 milhões de judeus. Agora que já morreu, paga tudo pra Deus. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Sou da Zona Oeste, minha quebrada é sinistra. Moleque cheira e mata com a carreira de cocaína. Mas que vira agonia, malandragem na esquina. Programando um assalto, vão pro alto na cabeça. Armamento de escopeta, os turcos fugiram, deixaram sozinho na treta. O segurança com oitão na minha cabeça me mandou deitar no chão. Situação estava fora do controle, beijo o cetizentão. Quando abri os olhos, estava dentro do caixão. Minha coroa chorando do lado que me rendeu este assalto. Quantos corpos no asfalto, até mesmo na esquina. Pra tirar a vida de alguém, pense em sua família. Quem sofre não é quem vai, mas sim é quem fica. Vê se não esquece, faz acontecidos. Da Zona Oeste, da Zona Oeste, da Zona Oeste. Vê se não esquece. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Deu choque, explodiu, ei mano, pra nós caiu. Jesus Cristo já subiu e o diabo cadê caiu? Já saiu vazado, coçou um fio no outro, deu um estalo. Leves como um palus, o mesmo diabo Jesus. Jesus é vida eterna e o diabo é dor e muitas trevas. Se atira não, me acerta. Jesus Cristo não se nega, não queira ser mais um covarde no meio da guerra. Espera e não corra, em Cristo terá sua coroa. Se não quer, enfrenta a masmorra e faz o diabo rir à toa. Tirar o seu respeito, 11 tiros no peito. Cadê a sua fama? Trevado numa cama, que fama, que drama. Com Cristo estou às pampa, irmão, não se engana. E tenha Cristo e fica às pampa, e fica às pampa, e fica às pampa. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, encoste o fio no outro e faça um teste. Sou da Zona Oeste, sou da Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap. Direto da Zona Oeste, MG, conexão Zona Norte, SP, Brigada tá lá. Zona Oeste, se deixar que eu explodir, é o nosso rap.